se pode matar. A semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre jamais, será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra. Jesus que nasceu, e depois os portões que se abrem em flor, mas serão os frutos bons como essência de amor.